para ver como é que estas coisas são. Simultaneamente, na véspera do texto sair no Expresso, enviou um texto para a editora, enviou um mail à editora, explicando, pedindo desculpa pela crítica negativa, etc. Pronto, mas que. Portanto, querendo ficar bem com o editor, não é? Percebe-se, Portanto, quer dizer, isto é bem percebe-se. revelador de como é que as coisas funcionam no meio. Em relação ao Diogo Ramada Curto, que, pronto, que é meu amigo há muitos anos, foi meu professor, foi meu orientador da tese de mestrado, com quem eu tenho, de facto, já um conhecimento de longa data, escreveu esse texto, que é um texto que tem muitas fragilidades, na minha opinião. Fragilidades, eu já lhes indiquei, já discuti com ele isso. Ainda pensei se responderia ou não, mas acho que não tenho tempo para o fazer, mas acho que há ali uma série de fragilidades naquele texto. Acho que desde logo reduzir a minha tese de mestrado, ainda para mais tendo sido ele o orientador, eu julgo que reduzir aquilo aos prémios e à conclusão de que vivemos num meio clientelar, apesar de tudo, não dignifica aquele trabalho. Depois julgo que considerar que a literatura do século XIX, sei lá, um Balzac ou um Zola, que têm Tem mais a mais ensinar sociologia do do que um Durkheim, Durkheim, por um exemplo, Weber, parece-me também ou Thomas Mann mais do que altamente ou Thomas Mann mais difícil. que Isso Weber. não é verdade. Não é todo verdade, porque ninguém vai aprender mais sociologia lendo o Balzac do que lendo o Durkheim ou o Weber. Isso aí parece uma daquelas calinadas de. Pronto, até nem percebo como é que ele se deixou cair nisso, talvez, não sei. Talvez para amaciar talvez o próprio meio literário, não é? Mas enfim, e repare, eu digo-lhe isto que eu estou a dizer, já lhe disse a ele, atenção. E, portanto, Claro, claro. quanto muito a essa literatura, de facto, é uma fonte importante, que de facto os sociólogos têm desprezado, mas é uma fonte importante que, somada a outras fontes, nos pode dar, de facto, um retrato muito engraçado da sociedade do século XIX. E sim, mas. Mas não é o retrato. Não é. É um retrato que depois nós podemos juntar a outras fontes, não é? Outras fontes documentais, desde aquilo que escrevia nos jornais, outro tipo de arquivos, etc., que, de facto, no seu conjunto, podem-nos dar podem-nos permitir retirar conclusões sociológicas interessantes. Agora, e depois também julgo que aquela crítica, que é a eterna questão entre na sociologia, que é esta divisão entre o que é da ordem da representação e o que é da ordem da estrutura, não Sim, é? Há sempre claro. aquela crítica que quem estuda as representações acaba por dar uma visão parcial da realidade, porque os aspectos estruturais são muito importantes, e quem se limita a estudar os aspectos estruturais da sociedade esquece depois a dimensão simbólica e das Sim. representações, Era etc. exatamente isso. Quase a dicotomia entre Deixa-me só terminar. É força, porque, força. e quando eu, logo no início, faz essa trajetória, a minha trajetória, repare, eu começo, e já agora aproveito, porque para falar do meio literário português, repare, eu começo, o meu primeiro estudo, o meu primeiro mestrado, é precisamente uma perspectiva estrutural do meio. Ou seja, eu tento cartografar o meio, eu tento identificar as instituições, os escritores, os instrumentos de consagração do meio, em particular os prémios literários, e depois tento, numa segunda fase, perceber as relações entre o meio literário e o meio político. No fundo, o que eu penso, procurei concretizar e ser fiel, digamos assim, àquilo que o Pierre Bourdieu Acaba por considera como, quer dizer, que nós devemos fazer numa abordagem sociológica global do meio literário, que é, por um lado, identificar e caracterizar as principais instituições literárias de legitimação, de consagração, de reprodução e difusão da literatura, etc. E depois há uma segunda fase, que é medir o grau de autonomia conquistado pelo campo. Ou seja, medir a estreiteza ou a elasticidade dos laços de dependência em relação aos poderes políticos, económicos, religiosos, etc. Isto basicamente foi aquilo que eu tentei fazer com Nesse trabalho. o literário. E utilizei como laboratório os prémios literários. Podia ter utilizado outra coisa qualquer, a crítica A literária, crítica, etc. por exemplo, claro. Depois, claro, a partir deste estudo, uma das conclusões a que eu cheguei foi uma conclusão crítica relativamente ao próprio Bourdieu, não é? Que defende que a ideia de campo assenta sobretudo na autonomia da literatura em relação aos outros poderes. E o que eu descobri foi que essa ideologia da autonomia foi alvo de uma utilização retórica por parte dos escritores. Ou seja, o argumento da autonomia serviu sobretudo como uma arma de oposição política, não é? Portanto, e neste caso, digamos que podemos dizer. que esta ideologia da autonomia, que é uma ideologia especificamente literária, era difícil de distinguir da ideologia da participação e do comprometimento político, que é uma ideologia exterior ao campo, não Sim, é? claro, claro. Portanto, foi basicamente, foi um pouco por aqui que eu andei. E depois, sim, com o Luís Pacheco, o que é que eu tentei fazer? Tentei fazer, o objetivo era semelhante, é o mesmo, mas o ponto de partida era diferente. Em vez de eu partir das instituições e dos grupos, eu parti do Do indivíduo. indivíduo, claro, claro. Ou seja, eu parti da singularidade do percurso de um indivíduo para chegar a alguns fenómenos sociais. Ora, mas de facto o objetivo era semelhante. Porquê? Porque o objetivo, mesmo partindo da especificidade do percurso do indivíduo, o meu objetivo continuou a ser sempre compreender o social, ou seja, interpretar processos sociais, analisar padrões de relações sociais, os mecanismos de poder e das relações de poder, estudar também os próprios contextos de reprodução desse poder, que é importante, não é? Estudar os processos de mudança social, as ligações de classe, etc, etc. E, portanto, a partir daqui, propor hipóteses explicativas e modelos de análise, etc. Portanto, repare, isto, apesar de tudo, tem alguma coerência, não é? E depois, com o escritor maldito, o que eu tento é desenvolver uma parte que já estava no escritor, no Luís Pacheco, que era a questão das representações. Ora, as representações, de facto, o livro está sobretudo assente na questão das representações. Mas não só, repare que há uma série de elementos que, e repare, desde logo já nos ensinava o Lévi-Strauss que a primeira estrutura, não, as primeiras estruturas são mentais. Portanto, quando nós temos uma imagem ou uma representação que se reproduz ao longo do tempo, se isto não é da ordem do estrutural, então eu não Então, sei o que é claro. da ordem do estrutural. Agora, repare, de qualquer forma, há elementos estruturais que eu refiro no livro, como, por exemplo, eu explico, quer dizer, esta projeção mental que é o escritor maldito tem condições sociais, na sua base. No século XIX, sobretudo em França, com o aumento da escolarização na sociedade francesa. E, ora, o que é esse aumento da escolarização? Qual é a importância desse aumento da escolarização? É o facto de ter. O aumento da escolarização significa o aumento da população culta, logo do número de leitores. E isto o que é que teve uma consequência muito importante na sociedade francesa, que foi ter acabado com o mecenato. Ou seja, porque começa a surgir uma clientela compradora, ou seja, começou a surgir um mercado comprador de livros, não é? Que começou a assegurar um rendimento a alguns escritores, que puderam libertar-se precisamente dessas relações mecenáticas, não é? Deixaram de depender dos mecenas e passaram a depender do mercado, Do ou seja, mercado, claro. dos compradores de livros. Agora, o que é que aconteceu? Este aumento da população culta também significou um aumento do número de candidatos à atividade intelectual e literária. Ora, o número de empregos, apesar de tudo, continuava a ser inferior ao número de candidatos Claro. precisamente a esses lugares de intelectuais, não é? Portanto, de facto, a literatura ganhou prestígio. João Pedro Jorge, mas só um Mas bocadinho. continua a ser essencialmente precária. Ou seja, as pessoas que não. Aqueles candidatos à literatura e ao meio literário que não conseguiam aceder aos lugares que estavam ocupados, o que é que eles fizeram? Claro. Ligaram-se, envolveram-se na boémia Mas e começaram a atacar o sistema. Claro, mas só um Começaram bocadinho. a glorificar a sua exclusão e o seu fracasso como sinais de valor literário. Só ficam os peões de brega, cuja prova. sexta-feira, estamos na praça da primavera. Nós vamos pegar o mundo pelos cornos da desgraça e fazermos da tristeza graça. A noção que se tem é que, pegando nesta última parte daquilo que estava dizendo, é que o escritor marginal, para todos os efeitos, é uma figura central no panorama daquilo que é o cânon da literatura ocidental. O cânon não, mas pelo menos a conceptualização que nós temos da literatura ocidental, para todos os efeitos e quase por oposição simbólica, no sentido em que, apesar, tem um comportamento, uma vida estranha, atípica ou anormal, não tão atípica quanto isso, mas não normal como a vidinha todos os dias, mas o marginal é uma figura essencial na literatura, tal qual ela existe a partir do século XIX, com as figuras de Baudelaire, Verlaine, Rimbaud, que depois têm outras simbologias por trás. No entanto, aquilo que interessa também, e pegando um pouco aquilo que estava dizendo, é que há toda uma, vamos lá, um reposicionar de uma questão que, no meu entendimento, é circular. Ou seja, apesar de, no caso, o meio literário português, 1960, da ditadura, havia quase que uma espécie, independentemente dessas simbólicas da representação, da reprodução, o poder, o tal poder simbólico, a tal estruturação das coisas e da realidade, existia, ou pelo menos o entendimento que eu faço da questão e desse seu livro, há uma espécie de autonomia, entre aspas, como é evidente, vivia quase de uma forma autossuficiente ou autossatisfatória, que permitia, por exemplo, ao meio literário português, ter atitudes e comportamentos de ruptura, ou pelo menos de questionamento em relação ao poder político. Isto não há aqui uma ligação entre este século XIX e esta segunda metade do século XX? Pois, olha, eu por acaso está a referir-se à altura do Eça, não é? Do nem Camilo. Mais, nem mais. Foi, de facto, uma das fases de ouro da nossa cultura. Eu julgo que não tivemos outra, provavelmente, embora Sim. eu acho que hoje, apesar de tudo, eu sinto o dinamismo da cultura portuguesa, sobretudo mais até na produção académica do que propriamente no meio literário. Eu julgo que a riqueza hoje em dia da nossa, aquilo que está a ser produzido mais interessante em termos de cultura portuguesa, eu encontro na história, na sociologia, na antropologia, etc., etc. É aí nessa ensaística que eu encontro, não na literatura, não no ensaio, no próprio ensaio literário, que me parece continuar a ser muito atrasado, francamente. Não se tem sabido renovar muito. E eu julgo que uma das características, aliás, desta nossa segunda metade do século XX é precisamente o oposto dessa época do Eça e do Camilo e do Antero. Porque, repara, o que é que, se nós pensarmos desde o 25 de Abril, e repare que se perguntar a qualquer escritor ou qualquer crítico qual é que é a função do escritor, qual é que é a postura do escritor, etc., o escritor é sempre visto como um tipo que é contra o poder, que é um tipo que é um tipo que deve criticar o poder, que deve estar à margem, que deve ser. No fundo, é aquele tipo que. No fundo, que defende a sua independência e que, no fundo, ataca e que identifica e que põe em causa também os tabus, não é? E que, portanto, é alguém que tem uma função polémica na sociedade e que tem uma função crítica, sobretudo, não é? Até se calhar no limite ser moralista. Sim, em Moralista algum no caso, sim, sentido. ser algum, defende, no fundo, defender alguns princípios, porque, de facto, ser moralista No é sentido de defender uma alguns moral. De uma moral. princípios. É defender alguns princípios, não Claro. é? É ter alguns princípios que norteiam a nossa vida, não é? E a nossa, quer dizer, a nossa vida em sociedade, não é? Acho Claro. que. Agora, o que nós verificamos é que, repare, há essa retórica de que o escritor é o tipo contra poder, é o tipo que ataca os tabus, é o tipo incómodo, etc. E o que nós verificamos é que desde o 25 de Abril o nosso meio é um meio muito mansinho, quer dizer, que não põe em causa nada. É um meio que vive sobretudo dos encontros, dos festivais de literatura, quer dizer, que vive numa paz, quer dizer, que não põe em causa nada. Quer dizer, verdade seja dita que o único escritor que de facto agitou um bocadinho as águas foi Saramago, com aquele livrinho do Do Evangelho segundo Jesus Evangelho Cristo. Foi de de Jesus facto o único que Cristo. pôs em causa alguma coisa e que fez algo. Pois, pois. E fez agitar as águas, porque de resto todos os nossos escritores estão muito caladinhos, não põem em causa nada, quer dizer, não são críticos de nada. Quer dizer, de facto, não vejo grande semelhança ou similitude com essa altura do Eça e do Camilo. Talvez nos anos 60 houvesse um bocadinho esse espírito de crítica e de mais polémica, mas que estava ligado sobretudo quer dizer, à própria natureza do regime em que nós estávamos inseridos, não Pois, é? pois, E, claro. e portanto, não vejo aí grande semelhança. Eu hoje o que vejo é os escritores todos a viverem de convites das câmaras municipais, a Pois. participarem nos festivais de literatura, etc., etc., e muito contentes por estarem fechados no seu pequeno mundo, não é? Claro, claro. E que estão completamente desligados da sociedade e da realidade. O que eu vejo é sobretudo isso. Aliás, eu tenho dito que Não uma é. das formas de ver isso muito bem, ou um dos indicadores que nos permite avaliar isso, é o facto de nós pensarmos sempre em termos de grandes personagens da literatura portuguesa. Pá. O que é bem revelador do desfasamento de como o nosso meio cultural e literário, em particular, é um meio que está completamente desfasado da corrente da população. É um meio que vive voltado sobre si próprio e que escreve para si Para próprio. si mesmo, E, claro. aliás, nós verificamos isso até porque grande parte dos livros que são publicados e dos romances são sobre os protagonistas são sempre ou escritores ou grandes intelectuais. Portanto, é sempre os problemas do escritor. É sempre uma literatura muito intelectual. Quer dizer, e isso é uma coisa. Eu à partida, não gosto muito de. Quando vejo que um livro em que a personagem principal de um livro é um escritor, às voltas com os seus dilemas na criação literária, normalmente tendo a pôr esse livro de lado. O que eu quero que um livro me fale é de amor, de morte, de Pois, claro. amizade, das relações entre as pessoas, etc. Eu não quero estar. Não me interessa perceber quais é que são as angústias do intelectual ou do escritor tal, mas isso, pronto, isso são gostos. Pá, Agora, se claro. nós pensarmos em termos de personagens, qual é que foi as grandes. Repare, a nossa literatura tem portuguesa tem personagens da altura de um Dom Quixote e de um Sancho Panza. sejam de facto representativos da nossa sociedade, que digam, quer dizer, se formos para a rua perguntar às pessoas que andam na rua quais é que são personagens que conheçam da literatura portuguesa, verá que quase ninguém conhece nenhumas. Se for a Espanha e perguntar, mesmo, repare, não serão muitos os que leem o Dom Quixote, mas mesmo aqueles que nunca leram o Dom Quixote, sabem o que é o Dom Quixote e o que é que representa o Dom Quixote, o que é que representa o Sancho Panza. Se for à Inglaterra e perguntar personagens, sabem-me dizer, falar do Sherlock Holmes. Foi Se for claro, aos Estados claro. Unidos, saberiam falar do Tom Sawyer. Se for a outros sítios, saberiam falar do Drácula, Mas do aí, Madame Bovary, etc. mas aí, por exemplo, não será uma boa responsabilidade, uma boa culpa, de Camões que institui um herói coletivo, o português Exatamente, é é um o Velho do pouco, Restelo. O Velho do nem Restelo é mais, talvez a única nem personagem que mais. provavelmente, quer dizer, a população portuguesa saberá reconhecer, quer dizer, que esse de facto entrou na corrente sanguínea do Claro. povo português. Talvez eventualmente o Dom O Dom Sebastião, mas quer dizer, o Sebastião. Dom Sebastião não é propriamente também uma, não sei se poderá considerar uma personagem literária, mas quer dizer, porque de resto não há mais, quer dizer, não há mais, não é a Rosa do Adro, não é o Conselheiro Acácio, Nem não. o Simão Botelho, nem o. Não, quer dizer, porque isso a maior parte das pessoas não faz ideia quem são, quer dizer, não, Pois, nem claro. são personagens que tenham grande, de facto, tenham grande acolhimento, mas eu julgo que, quer dizer, pronto, eu acho que isso é um indicador de alguma mediocridade na nossa literatura, que nunca conseguiu entrar, penetrar na corrente sanguínea da população e da sociedade portuguesa. Ao contrário do que acontece nas outras Nos literaturas. outros Claro que isso sítios. também está relacionado com o facto de nós sermos uma cultura periférica, não é? Que não tem grande capacidade e grande poder de divulgação da sua própria literatura. Mas, de qualquer forma, eu julgo que, mesmo o Fernando Pessoa, repara, mesmo até a personagem, eu não sei até que ponto é que o Fernando Pessoa também, como personagem, entrou na corrente sanguínea portuguesa da sociedade. Quer dizer, não sei se é uma. Não sei, mas isso é uma questão que eu julgo que está em aberto e que acho que é um ponto de partida de análise interessante para nós percebermos um bocadinho este desfasamento entre a literatura e o resto da população. Ouve-me. Que o dia te seja limpo e cada esquina de luz possas recolher alimento suficiente para a tua morte. Vai até onde ninguém te possa falar ou reconhecer, ou reconhecer, ou reconhecer. Vai por esse campo de crateras extintas, extintas. Vai, vai por essa porta de água tão vasta quanto a noite, tão vasta quanto a noite, a noite. Poucas aveias que o ácido enferrujou erguerem-se na vertigem do voo. Deixa que o outono traga os pássaros e as abelhas para pernoitarem na vassoura. O teu belo coração ouve-me. Limpo e para lá da pele constrói o arco do sal, a morada externa. Marco, onde fugirá? E outro visitante, Pitério visitante desta noite. Ouve-me? Ouve-me? Ouve-me? Ouve-me? Esqueces o ouro, o marfim, os 60 comprimidos letais ao pequeno almoço. Ó João Pedro Jorge, não deixaremos de falar desta questão do que é o que é realmente um escritor maldito. O João Pedro Jorge baliza isto, provavelmente em termos de texto, num texto de Verlaine, penso eu, de 1888-89. Eu balizo isso apenas porque livro em que o conceito aparece, claro, pela primeira vez. Claro. Desde séculos antes que já há vários discursos que vão, que explicam como é que surge esse conceito no Verlaine. Não é? Mas, de qualquer das formas, o escritor maldito, pode dizer-se, de uma forma inconsciente, depois somos nós, claro, na atribuição do sentido e da simbólica, atitudes, comportamentos, vidas, errâncias, tem exatamente a ver com umas hipóteses que vai colocando, a questão da cristologia, do sacrifício, uma espécie de, mesmo o próprio satanismo, que muitas vezes também é, muitas vezes, e é colocado sempre no comportamento do maldito, é o contraponto, o reflexo, o lado noturno daquilo que é a vida normal de um escritor maldito, porque é essencialmente um homem de atividade noturna, de ambientes soturnos, pesados, no limite da maldição, da perdição e do inferno. E depois o lado diurno é exatamente o sacrifício, a crucificação, toda uma série de simbologias que têm exatamente a ver com dor, sofrimento, sabendo-se que a redenção será post-mortem. É um pouco esta a ideia do escritor maldito? Sim, em parte é isso. Repare, muitas dessas características que são apontadas nesse livro, a partir de um pouco daquilo que eu assimilei de outras obras, sobretudo francesas, que têm estudado este tema, essas ideias, a ideia da pobreza, do sacrifício, da melancolia, da perseguição, etc., são, quer dizer, só puderam frutificar, digamos assim, porque surgiram num contexto cristão. Aliás, eu julgo que é difícil perceber se foi o contexto cristão que deu origem a esses valores, ou se esses valores surgiram por si e depois, num contexto como de uma civilização cristã, de facto frutificaram. Mas isso também é irrelevante. Agora, a questão é que, de facto, esses são valores que nas sociedades ou na civilização cristã são valorizados. A pobreza, não é? A perseguição, porque isso, no fundo, conta-nos a história um bocadinho de Jesus Cristo. E a história do maldito, na verdade, em muitos aspectos, é muito semelhante à própria trajetória de Jesus Cristo. Não é? Começa por mostrar uma visão disruptiva da realidade, que rompe com o status quo, não é? Que é um tipo, um dissidente, digamos assim. Jesus Cristo era um dissidente, no fundo, dos judeus. Pois, não é? Claro. E que, devido a essa dissidência, digamos assim, dizer a verdade, acabou por ser posto à margem, acabou por ser considerado herético, ser atacado, etc., e, portanto, acabou por sofrer consequências da sua própria dissidência e do facto de dizer a verdade. E, ao dizer a verdade, acabou por ser penalizado por isso. E, ao ter uma existência à margem, isso é uma existência mais difícil, com condições materiais mais complicadas, etc. E que explicam depois que depois esse indivíduo acaba por, se calhar, ter uma esperança de vida mais Mais reduzida, curta, não mais é? curta, mais curta. A penúria implica também uma. Etc, etc. Mas repara, a questão é que todos esses valores, na verdade, estão associados, todas essas estão associadas a valores éticos positivos, não é? Porque, no fundo, estão associados à coragem, não é? A coragem de dizer a verdade. Claro. Estão associados ao desinteresse, Ao desprendimento, ao quase. desprendimento, à autenticidade, Pois, nem mais. à ideia de singularidade, de ser diferente dos outros, não é? E repare que, e este é um aspecto curioso e que mostra como, nos meios artísticos, este valor da marginalidade e do maldito, na verdade, herdou muito do modelo aristocrático anterior, quer dizer, não, o modelo, quer dizer, o maldito surge numa sociedade Numa sociedade burguesa, é uma dominante, claro. representação típica que surge numa sociedade burguesa, com a ascensão da burguesia, Não, não é? Digamos que o modelo do maldito é o modelo do escritor da sociedade burguesa, Sem não é? dúvida. Mas na verdade é um modelo que herda muito o modelo do maldito e mais uma vez este modelo do maldito mostra-nos como a ideia da maldição, em termos discursivos, o maldito é alguém que está à margem. Mas em termos, na verdade, práticos, ou melhor, em termos discursivos, é alguém que está à À margem. Mas em margem. termos dos valores do meio literário, é alguém que está no Está dentro, centro. está mesmo dentro, no Está no centro. centro, não é? E repara, e nós no maldito encontramos uma série de aspectos que nos mostram como uma série de heranças do modelo aristocrático. O privilégio sobre o individual, não Claro. é? A questão do imperativo da diferença e da distinção, são todas as reminiscências do modelo Do aristocrático. Na Aristocrático. verdade, o maldito e o marginal é alguém que, na verdade, quer ser que se considera diferente Diferente. dos outros, que não se quer misturar com as Com. massas, e que defende, sobretudo, uma posição individual mais do que coletiva, não é? E tem alguma dificuldade até de se integrar com essas massas. Há qualquer coisa de. Sim, e há algum cenobismo até nestes escritores que se consideram herdeiros do maldito, não é? Mesmo hoje encontramos estes poetas marginais que se consideram herdeiros do maldito, mas que no fundo são um grande cenobismo em relação aos outros, não é? Oh, João Pedro Jorge, aproveitando um pouco também isso que está falando, e estamos quase a chegar ao final do nosso tempo, há uma questão que eu queria colocar em relação até a essa dimensão da cristologia, ou a o Cristo emulado, a cópia por osmose, se quisermos. Por exemplo, há escritores, muitos dos exemplos que foi citando ao longo do livro, Raul Leal, António Boto e Gomes Leal, acabam por, num final, numa espécie de redenção catártica, ou se quisermos, quase em desespero de causa, assumir um cristianismo, uma conversão, um renegar de toda uma blasfémia que foi prática dessa marginalidade. Mas, por exemplo, há escritores que tiveram alguma dificuldade sendo malditos, por exemplo, Léon Bloy, que era católico, cristão, teve alguma dificuldade em lidar, o Wiseman, que também acaba por ser católico, de outro tempo. De qualquer das formas, o exemplo que eu quero aqui também puxar é um pouco de Léon Bloy, o homem que foi sempre cristão, católico, mas também maldito ao mesmo tempo, e tem alguma dificuldade de fazer o percurso como o outro, que é, ao fim e ao resto, a ressurreição para a verdade que Gomes Leal faz. Pode ser interpretado desta maneira, António Boto e outros que no final fazem isto. Como é que isto é julgado também neste campo, se quisermos, da maldição? Não sei muito bem, mas eu diria que talvez fosse possível perceber algo, algum isso, provavelmente estudando um bocadinho as suas origens familiares, os seus circuitos de socialização, porque provavelmente essa parte final da vida pode ter que ver com uma espécie de recuperação, na verdade, das suas primeiras formas de socialização na família, no o ambiente social em que cresceu, não é? Porque o maldito, e eu até procurei mostrar isso através do Luís Pacheco, o maldito, na verdade, quer dizer, é o resultado, talvez, da própria socialização dessas pessoas no meio literário, onde essa representação é muito valorizada. E eles assimilaram essa representação, que é muito valorizada, e depois, por diferentes razões, acabaram por assumi-la para si, tomá-la para si. Talvez essa parte final possa ser explicada, não faço ideia, não fiz esse estudo, mas talvez estudando as origens sociais desses escritores, as suas primeiras instâncias de socialização na família, no ambiente social, das relações sociais da família, etc., talvez nós podemos encontrar alguma explicação para esse percurso final, ou para essa. Pronto, agora, de qualquer forma, também tem a ver porque, repara, não é fácil ser maldito, quer dizer, não é fácil ser verdadeiramente um maldito e assumir essa postura, não é? Ou seja, levar até às últimas consequências, porque uma coisa é uma pessoa ser maldito e considerar-se e colocar-se nessa posição, mas depois ter rendimentos e ter heranças de família, etc, etc. E, portanto, aí é muito fácil uma pessoa ou ter um emprego, não é? E A obviamente, vida, apesar dos episódios. simultaneamente, ou seja, ter o frigorífico cheio, é muito fácil ter o frigorífico cheio, e depois sair à rua a dizer que é um marginal e um maldito. Isso é muito fácil. Isto, Agora, a questão é que, de facto, a figura do Luís Pacheco, do anedotário, e daquilo que é o folclore à volta da figura, simbólica ou não, foi uma vida dura, no extremo, no sem dúvida, limite, isso não há dúvida. Ele levou isso de uma violência extrema, quase, quer dizer, não, foi não. isso até às últimas consequências, isso aí não há dúvida, levou até às últimas consequências, e talvez por aí ele tenha sido, em certas experiências, alturas, tenha sido de facto uma pessoa incómoda, porque na verdade aquilo que o maldito representa, e repara, hoje em dia, e aliás por isso eu também termino o livro com essa questão, não é? O maldito representa, o verdadeiro maldito, representa aspectos inquietantes e ameaçadores da Na vida. vida. Não é? Da É. vida nas cidades. Na Quer dizer, cidade e na sociedade em si, não o maldito representa é a pobreza, a loucura e a é? perseguição, que são coisas que. E perversões humanas, não é? E, portanto, são aspectos inquietantes. Que ficam. Não é verdade. No fim da vida, provavelmente, como é uma vida difícil, às vezes os malditos acabam por ser recuperados antes de morrerem, não é? Há aqueles que são recuperados depois da morte. Portanto, é como se fosse a tal ressurreição de Jesus Cristo, não é? Mas há outros que antes de morrerem são recuperados, não é? E, portanto, acabam por ter um fim de vida relativamente plácido. E pacífico, e até quase no panteão nacional da publicidade pública. Quase que o Pacheco virou, no final, uma figura, quase um exagero meu, de qualquer das formas, estava aceite e integrado Nas perfeitamente na últimas, vida. as últimas, desde o 25 de Abril, pelo menos, e isso eu julgo que consegui mostrar no livro, desde o 25 de Abril, pelo menos, que havia uma espécie de consenso à volta À do Luís Pacheco volta. como um grande escritor, como um Sim. escritor exemplar. E ele depois terá tirado partido disso, Aproveito, não é? aproveitou a, Eu julgo que sim, e fez muito bem, e fez aliás, bem. fez bem. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista, da nossa conversa, que ao fim e ao resto é uma conversa. Próximos trabalhos de índole de investigação na área da sociologia, da cultura ou outros afins, quais serão ou com o que poderemos contar com a atividade, para além da sua atividade docente, a nível da investigação, de texto, de construção, da ensaística, aquilo que animará nos próximos tempos João Pedro Jorge? Poderemos saber o que é que o anima e nos próximos tempos a sua dedicação como ator reflexivo, questionador o suficiente para nos manter atentos à sua produção literária, ensaística e editorial? Bom, eu felizmente tenho tido, reparo, houve muitas portas que se me fecharam ao longo destes últimos anos, mas felizmente outras também se abriram. E, portanto, não me queixo, nem sou uma vítima de nada. E, portanto, nesse sentido, tenho tido sempre trabalho, tenho tido essa sorte, de ter encontrado pessoas que, apesar de tudo, apreciam o meu trabalho e, portanto, eu diria que está para sair, já está pronto há um ano, mas irá sair, julgo que em fevereiro, será o lançamento de um livrinho completamente diferente na Fundação Francisco Manuel dos Santos, aquela tal que alguns ressabiados chamam a Fundação do Merceeiro, que é uma Pois coisa é. absolutamente lamentável, porque normalmente são pessoas que, essas pessoas que dizem que é a Fundação do Merceeiro, são aquelas que tentaram Bateram-lhes à porta para serem contratados, e essa provavelmente. porta não se abriu, e portanto, Pois, claro. ressabiados vieram dizer que é a Fundação do Merceeiro, mas enfim, Claro, mas pronto. Lá está, é o tal, a tal cultura que nós temos, os tais intelectuais que nós temos, mas enfim. Vai sair aí na Fundação Francisco Manuel dos Santos um livrinho sobre bebés prematuros. É uma grande reportagem que eu fiz, uma coleção nova da Fundação Francisco Manuel dos Santos, são grandes reportagens. Eu, como tive uma filha, tenho uma filha que foi prematura, uma filha espanhola que vive em Madrid, que foi prematura. Portanto, eu fiz uma grande reportagem em algumas unidades de cuidados intensivos neonatais, de Lisboa, sobretudo, só de Lisboa, aliás. E depois conto um bocadinho também o que é que foi a minha história com a minha filha em Madrid. Ela nasceu em Madrid. Isto por um lado, portanto, o livro prematuro. Atualmente estou a terminar um livro para uma empresa aí do Minho, a empresa Primavera Software, que eu, para compor os meus rendimentos, tenho trabalhado muito nos últimos anos como ghostwriter, como escritor fantasma, e aceitando encomendas. E neste caso, isto é uma encomenda para uma história de uma empresa, uma história, os 20 anos da Primavera Software. E depois, tenho ainda para como projetos, tenho há um vou escrever uma biografia romanceada de uma marquesa do século XIX, a marquesa de Paiva, que esteve casada com um português e que e sobre sobre quem o Camilo Castelo Branco escreveu na Boêmia do Espírito. E depois, como historiador, termino um livrinho que estou a escrever a meias com o António Araújo, o meu amigo António Araújo, que se chama, para aquela coleção da Guerra e Paz, chamada, vai ser um livrinho sobre crítica politicamente incorreta da literatura portuguesa contemporânea. Olá lá. Portanto, vai ser um livrinho que, em Vai. princípio, não vai agradar Vai ser um sarilho. Vai ser um sarilho. Apesar de um livrinho, eventualmente, sim, eventualmente, sim. vai ser um grande sarilho. Outra vez. Pronto. Eventualmente, sim. Ainda bem. Ainda bem. Esses são agora, sim, nos próximos tempos, é o que vai aparecer por aí. Sim, Será? senhor. Em meu nome pessoal Bastante, e. né? Tenho, portanto, acho que posso-me considerar uma pessoa de sorte, porque vou tendo trabalho nesta altura difícil, não é? Apesar de tudo, eu vou continuando a ter trabalho e portanto, tenho que o referir. Quer dizer, não sou aqui nenhuma. Não quero, com esta posição que referiu como uma posição frontal, que eu acho que deveria ser quer dizer, a forma de nós estar. Repare, eu como sociólogo sei a importância da hipocrisia e do cinismo nas relações sociais. Uma sociedade não se aguenta sem Sim, hipocrisia claro. e sem mentira. Agora, eu acho é que ali a pessoa tem que traçar em relação aos, quer dizer, A tem que traçar fronteira. limites, A tem que traçar fronteira. frontes e. Mas pronto, eu com este discurso, que parece um discurso heróico, não quero fazer de mim nenhum herói, nem nada disso, nem simultaneamente uma vítima, não é? Claro. São duas faces da mesma moeda, não é? O herói e a E a vítima, vítima. normalmente. E portanto, acho que tenho, sou uma pessoa com bastante sorte neste momento, ter esses projetos em andamento. Assim, o final da edição número 332 de Livros com Rumo, transmitimos a segunda parte da grande conversa com João Pedro Jorge, sociólogo e também crítico literário. A primeira parte foi transmitida na semana passada, está já disponível em rum.pt e também em podcast.rum.pt. Despedimos-nos com promessa de novo regresso já na próxima semana com mais conversas. Contamos consigo, tenha uma boa noite.